Jaio foi quem me trouxe aqui. Senhora do Jaio foi quem me trouxe aqui. Jaguar do Mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Sinal da cruz, pede proteção a Jambi para os filhos de Jesus. A benção, meu pai. Qual o seu nome? Jefferson. É isso. Meu filho Jefferson. Sim. Quem que eu estiver pode ajudar você? Ô, meu pai, a gente queria aprender um pouco com o senhor sobre a sua vida, a sua passagem, a vida no mundo espiritual, como é que vocês interagem com a gente, o que que a gente pode fazer para ser melhor. Essas coisas aí, meu pai. Faz uma pergunta de cada vez, né? A cabeça do velho fica enrolada. Tá certo. O senhor, então, naturalmente vem na linha do Preto Velho. Qual que é o nome do senhor? Rei Congo. Rei Congo? Isso. Por que que a palavra não podia chamar só João, José? Por que rei? Isso, para simbolizar da onde eu vim. Que fui, eu já fui esse babalorixá. E na Xenzala, quem era esse, quem fazia a propagação do culto, se chamava de rei. E era chamado meu rei. Por isso que surgiu na Bahia essa forma de chamar o meu rei. Foi desse tempo. Desse tempado de senzala. Quem ministrava o culto, escondido, né, no meio dos matos, nós fazia esse e chamava de rei para poder identificar o babalaô. E o senhor fazia um culto do que no meio do mato? Do candomblé, meu filho. Do candomblé? Esse, da raiz africana. Olha. O culto aos orixás, à natureza. Uhum. O senhor veio de que nação? Eu vim de Congo. E do Congo é Queto? Eu não entendo muito bem. A nação é Anagô. Nagô. Esse. Porque Queto é uma cidade. Certo. Tem a nação de Queto. Tem. Mas o berço de todas as nações é Nagô. Nagô. Esse. E é muito diferente de Queto? Não, meu filho. A nação que... A diferença é que na África se cultuava um orixá. Ah. Cada nação cultuava um orixá. E o Jaraqueto é o sócio Exu. E Nagô é Xangô. A diferença é essa. É essa. Mas como numa senzala se encontrava muitos, cada um de uma região, acabou criando-se o candomblé, que é o culto a todos os orixás. Porque cada um trouxe o seu culto naquela reunião ali. Você entendeu? Sim, senhor. Então, além, o senhor era o rei, porque o senhor era o dirigente espiritual. Eu ministrava, de todos, claro. Mas apanhava também, fazia trabalhador, tudo igual. E o senhor não podia usar um Exu a seu favor lá contra os donos das terras, contra quem batia? Não, meu filho. Porque nós entendíamos que aquilo era uma missão. Ah, já entendi. E sempre que fazia-se consultado ao oráculo, aos búzios, esse Oxalá sempre falava, tem que esperar, isso é uma missão, tem que fazer esperador. Então vocês não estavam desorientados lá, como um pessoal que foi raptado? A desorientação foi só no início, porque cada um falava uma coisa. Ixi. Porque cada nação tem um dialeto. E aí não se entendia o que um falava para o outro. Ixi. Mas quando começou tudo a harmonizar, a fazer uma união, aí começou a força. Começou a como se fala, os rebeldes, fazer os quilombos. Começou a sair, e aí sim Exu atuou. Exu pôde atuar. Como é que eu ia chegar para você falando outra língua se você não entendia o que eu estava falando? Sim, então... Só se eu entendia a linguagem do orixá. Certo. No candomblé não se incorpora. Incorpora. Não. Então, no culto que o senhor fazia, não tinha incorporação? Não, tinha um afloramento. Certo. E como é que vocês faziam, então, para falar com outro negro com uma outra, que tinha uma outra língua? Tudo pela tradição, pelos ritos, pelos itãs. Sabe o que é itã? A lenda dos orixá. Cada um não parou, cada um veio de um lugar. Então, cada um trazia. E não era só eu orei, não. Tinha outra dinastia também, de outra casa, de outra nação. Sim. Porque o que aconteceu? Quando houve essa escravidão, foi o próprio negro, que os Fon invadiram a cidade de Queto e de Nagô e fizeram desses da dinastia os escravos e venderam. Foi por isso que veio para cá. E não veio só burro, não, veio sábio. Sábio também? Esse. Sábio das forças de lá, sim, não da de cá. Claro. E quando chegava aqui um grupo, o que esses vendedores faziam? Vendia um para cada, para poder não ficar junto. Certo, certo. O senhor falou que se conversava pela tradução, mas... Pela tradição, claro. Mas vocês não... ainda precisavam se entender, porque a palavra era diferente. Isso. Como é que fazia? Porque assim, foi se criando, a coisa da força do orixá foi que trouxe a união de novo. Certo. Porque você imagina você ser arrancado da sua terra, do seu seio familiar, fazer uma viajador numa condição subhumana, não é esse? Chegar num lugar, ser escravizado, ser acorrentado, não ser considerado humano, ainda ter essa consciência de segurar essa raiz, esse culto. Ixi. É muito tempo, meu filho. É. E tinha que ter muita força espiritual, senão não conseguia. Não conseguia. Se entregava. Muitos fizeram banzo. Você sabe o que é banzo? Não, senhor. Se mataram. Ixi. Então, qual foi a diferença entre o momento que vocês chegaram até o momento, 10 anos depois? O que teve de diferença? Essa união. Certo. Começou a se criar uma nova linguagem. Ah. Para poder se comunicar. É, ué. E aí começou. Aí a linguagem que foi usada foi a dos orixá. Quando Inhaxã virava, não havia, sabia que era Inhaxã. E ela trazia o recado dela, fazendo o gestual dela. Ah. E aí um sabia uma coisa de ação, outro sabia uma coisa da Usum, outro sabia uma coisa de Oxóssi, outro do Xangô. Ah. E isso foi reunido e se formou o candomblé. Ah, e o candomblé é brasileiro, filho. É? É, não tem assim na África. Não tem? Não. Claro. Essa como se fala, essa soma desses orixá é tudo cá. Porque cada um lá só cultuava um. Isso. E a do senhor no Congo cultuava qual? Xangô. Nagô. Certo, certo. Claro. E Oxalá, esse é cultuado, Orumilá, é cultuado em tudo. Uhum. Que é o senhor da adivinhação, uhum, do oráculo. Certo. Através de Ifá. Ele fala através de Ifá. Algumas nações, tipo Angola, tinha os seus agrupamentos, que tinham os seus chefes de tribo, que era também considerado rei, essas também coisas. Esse. E esse velho Joaquim foi um. Ah, é? Esse. Que o senhor conhece? Conheço. E, mas então o senhor não foi nenhum rei assim lá na África? Não, fui Babaraú. Lá também? Na África, já vim da África, Babaraú. Tá certo. E essas coisas na África se descobre como? Jogo búzios? Esse, lá tem um tempado, quando você faz iniciador, esse consultador de o aluvô, que se chama aluvô, ele faz esse jogador e já identifica no ventre da mãe se aquela criança vai ser um babalorixá ou não. Nossa! Esse, e desde o nascimento já é preparado para esse. Já é separado e preparado para esse. Certo, claro. Então, quanto à África, lá não tinha candomblé. O que, que era esse culto que o senhor era babalaô, se não é candomblé? É um culto ao orixá. É outro nome que tinha lá. É culto ao orixá. Claro. Só que cultuava um orixá. Um orixá. Viu? Que é o senhor do tronco. É. Que fala, opô, é o tronco principal, que é Xangô. Por isso que Xangô foi o primeiro orixá que pisou em terra brasileira. Olha. Vixe. Beleza, daí aquele conhecimento desse culto o senhor trouxe, e essa comunicação, cada um juntou o seu orixá e ficou com sete. Isso. Com sete orixá. Não só eu, outros, né? Não é sete que tem, é mais, né, no candomblé. Esse principal são 16. Ixi. E tem as que multiplica, é assim. Não são quatro forças da natureza? É. Você multiplica ela por ela mesmo, dá quanto? Eu entendi, 16. Isso, e ele por ele mesmo. 16 vezes 16. Isso, dá quanto? Sei lá. Quanto que dá? 256. 256. Caminhos de Ifá. Uhum. Que são a quantidade de orixá. Nossa. Bom, mas isso fica muito complexo pra gente entender, pai. Fica. Vamos falar um pouco assim, o senhor então levou chicotada? Muita. E por conta do senhor ter esse culto, os orixás já falavam, meu filho, aguenta que é a sua missão. Se não fosse por ele, não aguentava. Não aguentava. Não aguentava. Teve filho que não aguentou. Fez o banjo. Porque... se matou. Mas então a razão disso ter acontecido é porque eles não acreditavam na espiritualidade que vocês pregavam. Não, eles até acreditavam. Ah. Mas é que era muito forte. É o que eu falo para vocês, isso foi muito no início. Ah. Fora os que já faziam morridor na viagem. Certo. Não é isso? Se claro. Você vê seu irmão, que te foi tirado de sucesso da sua terra, morrer ali sem você poder nem pegar. É. Isso era muito, muito forte. Sim, claro. A revolta foi muito grande. Foi. E muitos se rebelaram. É. E aí pobre se tirava a vida. Até que teve a consciência e começou a saber, se não se unir, não vai acabar isso. Não teve uma união, o senhor não estudou isso depois que o senhor desencarnou, uma união... A união entre aqueles que desencarnaram e tiraram a vida para fazer mal. Esse, que ajudou a fazer a libertação. Mas a libertação, meu filho, foi uma coisa política. Não foi nada de bondade. Não foi? Não, foi um golpe. Ei, meu pai. Foi um golpe. Não tinha mais o que fazer. Certo. É esse? Não tinha mais. Sim. Que mesmo com esse, como fala, o tráfico sendo proibido... É. Se fazia clandestino. É. E era pior. Era pior. Claro. Então, o senhor... pergunta assim... Todo mundo que morreu, que não suportou, às vezes foi pro outro lado com raiva de quem estava escravizando. Foi. Eles não quiseram fazer maldade para os brancos? Muitos fizeram. Muitos. Mas nós, através do orixá, a força do orixá é muito, muito grande. É grande. Este... E a benevolência voltou. E aqueles que viram que a missão era essa, que tinha um propósito maior da espiritualidade dos orixás, começaram a formar uma egrégora de ajuda a esses que se passaram. E aí que foi sendo ajudado. Ainda tem muito perdido. Mas muito já foi ajudado e encaminhado. Muitos hoje vêm como preto velho na Umbanda para ajudar até aqueles que um dia açoitou ele. O senhor já fez isso? Já. Já encontrou alguém que açoitou o senhor encarnado? O espírito? Isso. Já. Já. Já. E o senhor amou igual, né? É, meu filho, que bateu na carne. Eles escravizaram a carne, mas o espírito não. É, realmente. Tá certo. E aí, essa egrégora que o senhor fala que se formou é o que a gente entende sobre colônia de Angola, colônia de Aruanda. Isso. Que até hoje ajuda. Moçambique. É. Que hoje, até hoje está trabalhando um astral muito forte. Os negros foram escravizados porque fizeram maldade no passado? Não. Não, foi isso. Houve uma guerra tribal para o poder. E essa guerra, como é que você destrói seu inimigo? Tirando a fortaleza dele. É. Tanto que ele não pegava, meu filho, escravo bobo não. Era a corte. É. Os candangos ficavam. Ah. Só mandavam os velhos. Os velhos, que eu digo, os mais velhos. Sim, forte, para porque trabalhar. Os candangos, eles faziam, né, fazia tudo de novo. Criava naquela nova nação. Uhum. E foi a mesma coisa feita cá, com os índios. Sim, claro. Porque os índios se rebelou, os índios não aceitou ser escravo. Não aceitou. Não aceitou. Não. Mas os que ficaram, eles davam preferência, esses padres que vieram fazer, meu nome? Jesus. Esse, mas ele fazia o quê? Ensinava a nova religião. Claro. Eles quiseram os pequenos. Os índios grandes não quiseram, não, matava. Ixi. Que o curumim ele podia fazer educado do jeito dele. O grande não. É. O grande já tinha a mente formada. Não dava. Não podia. Certo. E o índio é muito preguiçoso, não trabalhava. Nós trabalhávamos. Preguiçoso ou conectado com a natureza, hein? Preguiçoso. Que isso, pai? Preguiçoso. Olha, o senhor, por que o senhor fala que o índio era preguiçoso? Assim, não, o índio não foi acostumado a fazer, ele fazia plantador para se alimentar, alimentar a tribo. E na cultura indígena, a mulher faz, o homem vai lá só fazer a caça. Quem faz a plantação, quem faz tudo é a mulher. E o que, que eles queriam? Os homens, para fazer esse plantador. Ah. E os homens não tinham essa coisa. Não. Preferia se morrer, mas não fazia. Nós não, nós já tínhamos a cultura lá de trabalhar, de fazer, e estava tudo numa terra estranha. Os índios não estavam na terra dele, conheciam a terra. Nós não. Então vocês, na terra de vocês, vocês trabalhavam também? Trabalhava. Fazia plantação, fazia criação. Para tribo. Para tribo. Para tribo. E entre vocês, os negros, tinha essas coisas que a gente vê hoje? Traição? Tudo. Tinha tudo igual? Tudo igual. Vocês não... fazia assim, um para apanhar menos, delatava o outro. Nossa. O senhor fala aqui quando estava no Brasil já. Isso. Mas lá na África, não. Tinha essas coisas? Não. Lá tem uma regência, tinha uma regência do orixá muito forte. Ah. E se fazia um medo, se fazia a força através do medo. É. Não é isso? Se eu fizer errado, Oxalá vai me castigar. Então eu não vou fazer errado, porque os outros não vê, mas Oxalá vê. Sim. E essa cultura vem para cá, por isso que o negro ficou com medo. Uhum. Até esses pinturas, como é que faz esses pinturas? É. Fazia uma pintura que achava que estava olhando. Aí falava para nós, olha, a gente está tomando conta, se pegar a fruta cá, aquele quadro ali vai me dizer. Uhum. Entendeu o que eu estou falando? Sim, sim. Então o negro tinha essa coisa do símbolo. Certo. A nossa religião é simbólica. É. Então tudo é um símbolo. Certo. Qual tradição da raça negra o senhor acha que é forte e que deveria ser preservada? A fé. A fé. A entrega. A fé no amanhã. Porque lá se fazia uma coisa, se vivia o presente. Porque o futuro dependia do orixá. E o passado era glorioso. Todo negro velho é muito respeitado. A cultura do índio e do negro é muito parecida nesse ponto. Ah. E do branco, não. Ué. Ficou velho, não presta. Por que será? É, mas não é essa a cultura. É verdade, é verdade. Até hoje, se você vê os velhos todos abandonados... Sim. Porque o velho não trabalha mais. Ah. Acabou o interesse ali. Esse. Não serve mais pra nada. Esse. E o preto porque ficou sábio. Ele ficou sábio e ele vai dar as orientações pro novo. Ah. Pra não errar o que ele já errou. E por isso era muito, a cultura era muito forte. Do índio também, o mais velho tem sempre o privilégio. Claro. O banco não. Não. Então, o que traz a tradição da força negra é a fé. É a fé. E tem uma força vermelha também da raça vermelha? Tem. Que força que é essa? Na natureza. Ah. O índio cultuava tudo que era natural. É. É esse? Sim. Então, senhor, a sabedoria dos pretos velhos, dos negros velhos, com essa força da natureza dos índios. E a forma de trabalho dos brancos. Ixi. Que forma que é essa? Essa forma de trabalhar, ah. De estar incessante no trabalho para crescimento do material. Ah. Nós não tínhamos essa pretensão de casuado, de coisa, de muita coisa, não. Era só ter cada um ter sua oca, ter sua sopana, ter seu casebre e ter sua plantação, sua... Se dizia que era bem de situação, se tivesse muito, muito bicho. Ah. Não muito bango. Uhum. A moeda de troca nossa era isso. Uhum. Se a sua tribo plantava farinha, fazia farinha, a outra fazia, colhia milho, tu se trocava isso. Essa era a moeda de troca. Claro. Então, a raça negra vem com a fé, a vermelha com... O culto à natureza. O culto à natureza. E a branca... Com essa coisa do trabalho. A estruturação da sociedade. Isso. Claro. Mas hoje, tem essa ideia de unir as três. O que que vai surgir disso? Uma força muito maior. Uhum. Que é o culto à natureza, a fé na natureza, que é a natureza humana, mas estruturada. Uhum. Não uma coisa assim, jogada. Feito uma estrutura para isso e trabalhado para isso. Ou seja, encontra o equilíbrio. Isso. E... Esse é o objetivo. Essas três raças são, como eu falei com o caboclo, porque é de origem realmente espacial. Isso. Então não tem por que achar que o candomblessista ou umbandista não acredita em extraterrestre. Tudo acredita. Você falar que tudo, aí é... A filosofia da Umbanda e do Candomblé permite isso. Sim. Agora, se acredita ou não, aí é na casa completa de cada um, né? Ah, é realmente, claro. Então, hoje o senhor vê que se perdeu algo dessas três forças dentro dos cultos da Umbanda e do Candomblé? Perdeu. Perdeu? Perdeu muito. Que isso, meu E pai. Nós estamos aqui para resgatar. Para resgatar. Para tentar resgatar isso. Como que se perdeu? No tempo e no espaço. Uhum. De que forma? É. Quando foi essa aculturação, como você tem uma cultura e já é jogada outra em cima de você, você faz uma mistura. E mistura não é boa. Você acaba não sendo nada. Quem quer ser muito não é nada. Não é isso? Sim. Então foi isso que aconteceu. Quando o povo do Candomblé começou a misturar, quando o povo da Umbanda começou a misturar com essa outra religião, esse espiritismo, aí não serve. Cada um tem que ser seu tronco, ter o seu tronco, e ajudar da forma melhor, e respeitar um e respeitar o outro. É isso que foi perdido. Esse... Respeito. Esse respeito interreligioso. Isso, respeito à sua cultura. Ah, o respeito meu para com a minha própria cultura? Esse. Porque se você hoje... O que acontece? Os povos falam assim. Hoje em dia a coisa está pior. É. Não dá nada pior, filho. Não dá nada, é tudo igual. Aqui agora você sabe de uma coisa que acontece do outro lado no mesmo momento. É, realmente. E nessa época não sabia. Não sabia. Mas se você imaginar, a escravidão é a prova disso. É. Hoje não mata os outros? Não, mas mata igual matava antes. É. Não é isso? É. Não mudou nada, não botava os como a gente fala, os hebreus na cova do leão, para o leão comer? Sim. E ficava um bando de gente aplaudindo? É, quanto palma... mais bonita era a forma do leão abocanhar, mais palma tinha. É. Porque você vê isso hoje de uma outra forma. De outra forma. Mas é a mesma maldade. Ai. Que é o desrespeito ao ser, à natureza. Que é a parte perdida da raça vermelha. É isso. Claro. Quando você vê hoje tribo índia, de indígena, fazendo venda da terra para se colher a madeira. É. Pois esse está vivendo a raiz dele? Não, senhor. Não está. Então se perdeu o respeito. Ixi. Pela cultura dele. Olha. Tudo por causa do banco. Dinheiro. É. Mas o senhor não acha justificável... Por conta das nossas necessidades diárias e de viver em sociedade? Vocês têm uma coisa chamada inteligência. Uhum. Vocês podem conviver com isso, normal, sem precisar derrubar. É. Sem precisar acabar. Vamos fazer o replantio, fazer a coisa florescer. A natureza dá, e se você planta, para poder ter sempre. Se você tira daqui e não planta, você amanhã acaba. É lógico o negócio. Esse. Mas vocês, quando vêm na Umbanda, isso daí parece um negócio muito distante de uma realidade de hoje, onde as pessoas vão na Umbanda procurar um benefício próprio, superficial. Mas não é a mesma coisa, mas de forma diferente? Como assim? Aqueles que faziam aplaudidor nesse... Como é que fala o nome? Arena. Nessa arena? É. É o mesmo que hoje está no poder fazendo destruidora de uma sociedade inteira. Ixi. É a mesma energia. Porque tem público. Ixi. Você vê quando falava Roma, falava assim, o que, que o povo gosta? Pão e circo. Ixi. Uhum. E o que, que os políticos fazem hoje? Pão e circo. Só. Não é a mesma coisa? Sim, sim. De forma diferente. É. Então está faltando resgatar isso. Resgatar essa... Respeito à cultura. Respeito à cultura. A cultura. A cultura da natureza, a cultura do ser humano. Sabe que aquele irmãozinho que está lá, no final da fila, é a mesma coisa que você que está cá no início. Não é isso? E que a sua ação vai refletir lá. Se você pegar mais aqui, vai faltar para ele. Ah, não sei se foi a avó que disse que quem come... Mais do que tá com fome, tira da boca do outro. É esse. O senhor concorda? É esse. Por quê? No sentido da... Como se fala? Do exagero. É esse. Fazer assim. Se você... Quem tá lá em cima no poder precisa ter 10 casuados? Quantos tantos não tem nenhuma? É, realmente. Não, senhor. Então quem tira, come mais do que pode, tá tirando de alguém. É, entendi. Não é esse? Claro, claro. Então o senhor não tá dizendo assim, não faça o seu melhor... Só não roube dos outros, que isso não está incluído no melhor isso, seu. Isso. Claro. Claro. Vamos dizer, se você frequenta uma casa de Umbanda, tem fé nessa casa. É. E se você tem condição, se você não pode ajudar essa casa, precisa fazer pedidor? Precisa fazer cobrador? É. Não precisa, filho. Não precisa. É dano que se recebe. É. Não é esse? Sim. É esse sentido de dar e receber. Uhum. Porque se você imaginar que quanto mais você dá, mais é dado a você, é muito fácil. Pra que segurar? Pra que fazer segurador? É. Como é que você apara a água, filho? Com a mão aberta? Não. Não. A água passa. É. Com a mão fechada? Não, não, não. Entra. Não. É assim. É. Se todos aprenderem a fazer assim, fazendo só vai colher o quê? Conchinha o que for também. Necessário para beber. É. Não querem abarcar tudo. Mas então é um movimento que não é nem pra dar muito, nem pra segurar muito. Não, é para ter o seu suficiente. É. O suficiente do seu ser. Você já falou, moço, se você tivesse um candango? Candango é um filhotinho. Filho, é. Isso. Vê o seu filhotinho lá naquela escolinha pobre. É. Sem muito recurso. Aí você vê o outro, botar o dele lá na melhor. É. No mais alto. Aí você fala assim, é merecedor. Mas é justo com esse candanguinho? Não é? É justo, é. Cada um está na sua situação ali. Não, aí entra o individualismo. Uhum. Esse que tem mais, deveria, eu posso proporcionar para o meu o melhor. É. Mas eu vou ajudar aquele também. Ah, claro, claro. Eu não vou poder pegar o outro e botar, mas eu vou fazer uma forma de ajudar. Certo. Se todos pensassem assim, não ia ter a menor. Ia ter igualdade. Ia ter igualdade. De todos. Esse. Claro, claro. Aquele que faz um ensinador num colégio que dá um bango bom para ele, sim, ensina bem. O outro que faz lá no outro, que não é tanto bango, ensina mal. É, e é a consciência. É, não adiantou muito. Ele é a consciência. Sim. Que está formando consciência, não é isso, filho? Sim. Estudador forma consciência. Forma. O que falta muito, muito, é uma palavra só. Educação. Olha. Yeah. É, meu filho, educação. Educação igualitária, esse, né? Esse. Porque eu acho que eu, sendo rico, estou muito esperto de deixar só um mais inteligente e o outro menos, mas amanhã eu vou precisar da inteligência de todo mundo. E vou ter só pouca gente inteligente. Esse. Não avançou. Não. Claro. E então vocês, dentro da Umbanda, têm essa função. Esse. De trazer essa sabedoria. Sabedoria. A sabedoria de que a gente é o público e é por isso que existe essas... Que o seu destino, quem faz é você. É. Você vem com uma meta. Sim. Mas a forma de passar essa meta, de cumprir essa meta, é sua. Uhum. Não é do outro. É sua. É São mesmo. As suas ações que vão voltar como reação. Olha. Não a reação do outro. Não a reação do outro. Certo. E, por exemplo, se eu tenho... Pelo que o senhor está dizendo, todo dirigente que é bom, que é ruim, ele reflete aquilo que a sociedade está precisando. Isso. Como prova ou expiação. Isso. É como fala assim, a Umbanda tem que atender os pobres. Por quê? É. O rico não tem vez? Ai. Tem que atender a todos, independente. E da mesma forma, aquele que pode dar, dá, aquele que não pode, recebe. Não é isso? O que o senhor acha do Pai de Santo começar a cobrar para o senhor dar atendimento? Errado. Nenhuma cobrança para atendimento, porque nós estamos aqui, não foi dado nada, não foi cobrado nada para eu estar aqui. É. Eu não venho, eu não faço. Agora precisa disso. Precisa de dar um troco. É, lá tem gasto. Precisa disso. É. Mas isso vai dar condição ao médico e à casa para fazer. Mas para fazer esse cara, não para fazer o bonitado. Bonitado é por conta dos filhos. Ou seja, a própria vida vai dar as condições para os médiuns poderem suprir o que é necessário. É o que é feito cá. Se um filho não pode, os outros se reúnem. Ah. Quem pode vai dar o pouquinho que pode. E esse pouquinho se torna muito. É. Para aquele. Se aquele amanhã vai agradecer, vai reconhecer, é outra história. É isso, é karma dele. Isso sempre é sua parte. Sua parte. Que foi dar o que, tá, o que você tem para dar. É. Ajudar. E tem que ter essa consciência. Nessa terra, na Umbanda. Tem que ter essa tem consciência. Tem que ter? Tem que ter. Mas eu, às vezes a pessoa diz assim, mal, ouvindo o Exu outro dia, ele falou algo que às vezes nem falou, mas a pessoa entendeu assim. Que não se deve alimentar a situação de escassez da pessoa, ajudando ela, sendo que ela mesmo que devia resolver essa situação de escassez dela. Não é porque ele está na Umbanda agora que ele pode trabalhar menos que o outro, porque os outros irmãos ajudam. Isso. Como é que funciona aí isso? Aí você está falando de dar esmola. Isso não é dar esmola, isso é ajudar. Ajudar é diferente. Se você tem 50, mas para realizar uma coisa você precisa de 100, você só tem os 50, os outros vão reunir para dar os outros 50, não é para dar 100. Certo, claro. Você entendeu? É contribuir com o que farta. Uhum. Não é dar. Mas entendeu? Daí no outro mês que vem ele vai, ele pega 50 para ir na balada e o outro 50 vem aqui e fala para os irmãos ajudar. E é karma dele. Ah. Você já fez sua parte. Não sai de graça. Não. E quem ajuda não tem que se incomodar com isso também. Não, porque você fez o que você não tirou de você. Você deu porque podia fazer. É. Não é isso? Certo. Agora se o outro não souber aproveitar, ele só vai ter uma vez. Só, entendi. Não vai ter mais. Porque vocês também veem essas coisas, isso, né? E vai próprio dizer, não é mais para fazer. Claro, claro. Mas assim, então ninguém, porque já aconteceu. Às vezes um irmão está precisando e o outro irmão começa a vigiar ele, pai. E vê que ele realmente saiu com a mulherada, curtiu isso. Tudo, e aí que ele foi pedir ajuda. Como é assim, se você economizar, eu tenho um vício. Ah. De fazer o fumador. É. Se eu fizer menos fumador, eu não posso também falar para você que vai acabar com o vício. É. Mas se eu fizer menos, vai sobrar um pouquinho mais. Vai. Então, nesse período, eu vou fazer essa economia. É. O outro vai me ajudar. O próprio irmão vai ver que ele está fazendo esforçado. Entendi, claro. Entendeu, Pico? Sim. Porque tudo tem uma limitação. Tem. O ser humano é muito limitado. É. Nos seus desejos, nas suas atitudes, não é assim? É. Se tem vergonha de muita coisa, não se faz muita coisa por desconhecer, ao invés de chegar e questionar, é melhor morrer com a dúvida. Oh, meu pai. Porque não se fala. Não se fala. Não é esse? Certo. E precisa se falar, precisa se perguntar. Não é esse? O que, que o senhor fala para as pessoas que hoje ou saíram para a droga ou para qualquer vício, dizendo que é culpa da mágoa que o meu pai plantou em mim ou minha mãe plantou em mim, por isso que eu sou assim? Você que não tem estrutura, que se seu pai plantou essa mágoa, sua mãe plantou essa mágoa, mas ela deu a luz a você. Oh, meu Deus. Quando o meu médico fez coisa com a mãezada dele, fez esse separador, eu abaixei, eu virei e mandei um recado para ele, que ele olhasse a mão dele. Oh, meu Deus. E ele ficou olhando para a mão e não sabia o que era. Depois eu voltei e parei, vê o que está marcado na sua mão. Você vê nessa linha da mão? Sim. O que está marcado? Está marcado... Que letra é essa? M. De quê? De mãe. Esse. Tem que agradecer. É. Só por ela ter dado a luz, ter permitido você chegar aqui. Já bastou. Já fez. Nem a vida inteira a gente dela. Agradece. Já cumpriu a missão dela. Olha... Ela te deu a luz, isso é muito, ela carregou você 9 meses, alimentou. Mas o pai a gente pode guardar mal, porque o pai não deu a luz. Ele que foi o iniciado, sem ele não tinha. Por isso que fala muito de se honrar. Não quer dizer que você tem que estar aceitando tudo que eles fazem, não é isso? Não. Mas honrar, porque foi seu pai e sua mãe. Foi. Mágoa é outra coisa. Claro. É isso? É outra. Então é ter discernimento, não usar nada como desculpa, porque só vai atrapalhar você mesmo. Só. Quando vocês têm um filho que tem dificuldade... No centro da cidade... É. Um assaltante. Eita. Chegou pro outro, guardou a arma. O outro falou, não, meu irmão, não faz isso não. Eu vou dar, você não tá me roubando, eu vou dar. O que que você quer? É meu banco? É. Toma meu banco, toma minha joia. É. Pode levar, você não tá me roubando. Eu tô dando a você. Ele falou, mas por que você está falando isso? Porque eu estou vendo quem está do seu lado. Aí ele olhou e falou, mas não tem ninguém do meu lado? Tem a sua mãe. Ela está chorando do seu lado, por você estar com essa arma na mão. E esse homem caiu em espanto, devolveu tudo e parou de ser bandido. Olha. Que tocou no coração dele. O senhor está dizendo que é a força da saudade daquilo que se perde. Isso. Ou seja, reconhecimento do que não deu valor antes. Se esse filho que sai para droga, que sai para fazer um roubo, lembrasse que a manjada dele ficou no casuário, pedindo ao Sará, pedindo a Deus, ou que esteja em outro plano, e que ela estava vendo aquilo, que foi a era que deu a luz a ele, ele não fazia. Não fazia? Não. Se ele tivesse essa consciência, não fazia. Nossa. Ele não ia destruir uma coisa que ela levou tanto tempo e tanto compromisso para botar de pé. E essa mãe que bota a filha no mundo também ia ter essa consciência. Sim. Eu estou botando um ser. É. E esse ser depende de Deus. Claro. E tudo que ele vai encaminhar vai ser o que vai fazer. Vai. É isso até certo ponto. É. Não teria essa coisa que está hoje. Não teria, Não. Porque... O mais pobre, filho. O mais pobre que seja. Aonde come um, come dois. Realmente. Não é isso? É. Você pode não comer carne todo dia, mas se tiver o arroz, você come. Sim. E o feijão, se não tiver o feijão, come mato. Elefante é enorme, só come capim. Não é isso? É. Então é isso. Mas se a gente for levar um pé da letra que o senhor está falando, onde come um, come dois, tudo filho dá um bando e adotar uma criança. Isso. Mas adotar já é mais esse, como se fala? Complexo. Isso. O que que ele devia fazer? Todos aqueles que vêm na casa, tentar fazer uma preparação para que não houvesse esse povo para ser adotado. Claro, com as instruções das entidades. Isso. Trabalhar em prol disso. Porque fazer, abrir um orfanato, uma casa de velho, isso não abranda em nada o karma. Isso não abranda em nada. Não? Não, isso é bondade. Ué, então, bondade ajuda. Benevolência. É. Isso não abranda karma. Eita. Abranda o karma a sua consciência. Ah, é. O que que eu posso estar fazendo que possa estar desestruturando essa sociedade que eu vivo? Nossa. Claro, o outro cortou eu na pista, eu já levanto um dedo já. Peixe. O outro passa perto de você, correndo, te empurra, você vai dar um muro. É mesmo. Mas ele empurrou porque ele estava com pressa, ele nem viu. É, nem viu. Então, se você... Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, estou. Então, se tiver essa consciência e essa educação, é o que está faltando. Tanto nas Umbanda, no Candomblé, em tudo, tudo. Porque assim, os evangélicos pregam muito a bondade, a palavra do Cristo, não é isso? Prego. Mas o Cristo não falou que tem que ser evangélico? Não, não falou. Não falou. E como é que eles só aceitam, só acolhem o evangelho? Não está bom. Não se você é não amar. Fizer parte daquela comunidade, você não é nada. Não é, é. Eles estão fazendo valer a palavra dele? Não. Não tá. Então é isso. Mesma coisa é Umbanda. Não tem que entrar aqui só umbandista. Tem que entrar candomblexista, evangélico, quem for. Fazer o bem e não olhar quem. Olha. É esse é o principal. Claro. E eu sou evangélico, então eu entendo, interpreto e aplico na minha própria vida o evangelho. Esse. Se você segue o amor ao próximo, é. Como é que você vai odiar o outro só por causa do culto que ele faz? Não faz sentido. Não tem sentido, filho. Mas é, isso não precisa ser evangélico. O bandista também não tem motivo de fazer isso. A mesma coisa. Desgostar o evangélico. É. Não tem que odiar. Tem que sentir pena. Que isso? É. Pena? E pedir ao Oxalá que ilumine a cabeça deles. É. É. Tá certo. Que estão fora da lei. Fora da lei. Na lei divina. Que é amar o outro como a ti mesmo. Que é amar o outro. Esse. E não fala que o outro é esse. Certo. Só fala o outro. É. Não é isso? O seu igual, o seu semelhante. Sim. Não fala o que usa cor azul, cor verde, cor preta. O que usa um fio no pescoço, o que bota um turbante, não fala isso. Não fala. E vocês, então, quando fala fio no pescoço, todas essas paramentos que vocês colocam nos filhos, chama um pouco a atenção para a religião. Isso. Seria uma forma de manter a tradição? Esse, porque isso vem da cultura do índio também. Você já viu como o índio se enfeita? Nossa, vejo sim. Ou seja, a raça negra tem isso? Tem. E a raça vermelha? Esse. E a raça branca não também tem? Também tem. Tem? Só que o enfeite dele é extraído do lugar do outro. Tipo? Você vê, como é que eu vou condenar que você está usando um colar que a minha visão... Este colar é espiritual se você está usando um brinco. Ah. A função é a mesma. Ah. Só que eu, para mim, isso é sagrado. Para você, o brinco não é. Mas isso é problema seu. Sim. E o outro é problema meu. Problema meu. Não é assim? Certo. Se eu respeitasse você, o seu desejo, as coisas que você faz, você respeita o meu. Tá. Ô, pai, eu quero tratar de um assunto também sobre a espiritualidade. Como é que funciona essa... essa interação que vocês têm conosco. Tem lugar que é sagrado, vocês podem baixar. Se o lugar não é sagrado, vocês não podem baixar. O que é sagrado? Então, essa que é a questão. Diz sagrado que tudo... é aquilo que passa por um processo ritualístico. Ah lá. Do tudo resto é profano. Até que se torne sagrado, é profano. Mas... copo d'água pode ser sagrado. Mas se não se for... Se você considerar ele sagrado. Se não passar pela ritualística, ele é profano. É profano. Mas profano, então, não quer dizer que seja que ruim. Que seja ruim. É. É outra coisa. Profano significa que não foi ritualizado. Só isso. Só isso. Não foi sacralizado. E uma vez que ele é ritualizado, que diferença que tem? Vocês podem agir nele. Esse, para uma comunidade, para um grupo, aquilo ali tem grande importância. Que para outro pode não ter. Mas não é uma importância que dê liberdade para ele agredir alguém. Não. Claro. Não. Senão, deixa de ser sagrado. Pois é, ué. Você acha bonito os bandidos levar as armas para o pastor benzer? Não. Para eu benzer? Não. Eu vou benzer uma arma de fogo? Não. Vou sacralizar? Não. Não pode, filho? Não pode. É essa a consciência. Mas se, por exemplo, no terreiro do candomblé, o atabaque é sacralizado, eu chego lá, e sem conhecer tudo isso, toco com bom gosto e tudo, daí o irmão, por conta da doutrina dele, fica chateado e bravo comigo. Que era sagrado, como é que você foi tocar? O que ele tinha que ter feito? Ah. Antes de você entrar, falar, isso é um objeto sagrado e não pode ser tocado por qualquer um. Ah. Isso faz parte do nosso culto. Tá. Se você quiser fazer esse batedor, você tem que ser sacralizado para isso. Certo. Ou ter a permissão. Ah lá. Tudo é pedir licença. Tudo. Tudo é pedir licença. Não se entra na casa de ninguém sem se pedir licença. Não, não, não é isso? É. Isso é o quê? Educação. Educação. Não é isso? Ah, é. A sua manjada não ensinou isso? Já. Esse, todas ensinam. Mas quantos aprende? Certo. Então, para esclarecer, o povo lá em casa ouviu o senhor falar, não pode ser tocado por qualquer um, daí ele chegar, é só porque eu sou da outra religião, sou qualquer um. Explica para ele que o senhor não quis dizer que ele é qualquer um. Não, qualquer um que eu estou dizendo fora do culto. Claro, uma pessoa que não está ali interagindo. Uma pessoa normal, mas que não faz parte do culto. Tá. Então, a gente percebe uma certa repetição numa iniciação de um culto qualquer, seja no candomblé ou na Umbanda. Se já cantou ontem, já consagrou tudo ontem, para que tem que fazer hoje de novo? Você vai explicar, Sushi. Uhum. Toda energia é etérea. Uhum. E como éter, ela forma aquela egrégora e sobe. E sobe. Toda vez que você for fazer uso desse instrumento, você tem que renovar essa sacralização. É igual isso aqui que tu tá fazendo. Você não tem que ligar lá? Tem. Sem ligar, funciona? Não. Se não ligar na energia elétrica, não funciona. Por que você vai fazer, você tá ligando? Como é que é? Porque sempre que você vai fazer isso, sim, você tem que ligar. Porque senão não alimenta. É a mesma coisa do objeto sacralizado. Olha. A mesma coisa. O instrumento é o mesmo. Sim. Mas se não tiver essa fonte... Não tem eletricidade e a filmadora não funciona. Isso. E dentro de um culto sagrado, não fazendo essa energia ativar e correr... Não religa. Não religa com o alto. É isso. Mas se for porque pensar... Porque é o espírito. O alto não está à disposição. A qualquer hora, a qualquer momento. Isso? Precisa de uma entonação, precisa de um ritual para poder nós chegar. Nossa. É, filho, não é assim não. Mas se é fosse porque... assim, seria fácil. Mas é porque vocês são exigentes? Não. É porque precisa dessa conexão. Não é a vaidade não, de vocês? Não, precisa da conexão. A vaidade seria, se eu dissesse assim, todos para eu poder baixar, tem que estar, como dizer, coberto de joia, bonito, todo mundo frumoso. Não, tem que fazer o ritual. Qual é o ritual? Acender um toco. Não tem um toco? Não. Faz uma prece. É. Se não fala, pensa. Pensa. Mas tem que fazer um ritual. Tem. É nesse sentido. É. Mas quem ouve essas coisas diz assim, caramba, mas então nada é sagrado, porque nas coisas que não faz ritual não é sacralizado. É, sim. A sua tarimba é sagrada. Então, mas não tem ritual. Você sabe o que é sua tarimba? A cama. Isso. Ah. Ela é sagrada, porque é nela que você descansa seu corpo. É. E você tem que sacralizar essa cama. Tem que sacralizar, mas ela não como é sacralizada. Como você sacraliza? Ah. Como? Reconhecendo nela o repouso do seu corpo. Ah... Para eu pegar esse pito e dizer que ele é sagrado, porque eu preciso desse instrumento para trabalhar. Então, para mim, ele é sagrado. Então, é por isso que a hora que você chega, vocês benzem o banquinho? Isso. Porque eu nunca entendi. Mas para que vai benzer um banco? Não tem vida, ué. Está sacralizando. É. É como se estivesse dizendo assim para a natureza, dá licença para eu sentar aqui. Ah. Me dá licença para acender esse toco. Me dá licença, Terra, para eu fazer o riscador do meu ponto. Claro. Então, não estamos dizendo, porque quando diz sacralizar, a gente está dizendo, ele está ativando a espiritualidade naquele material. Está ativando o divino daquele material. Esse. Tem os instrumentos sagrados. Certo. Como o jatabaca. É. É esse. E tem outros. E tem os instrumentos, esses que nós usamos, que são sacralizados. É. Esses precisam de renovação. Os sagrados já é sagrado. Vai ter esse movimento de religar de tempos em tempos. Certo. É o jatabaque tem sempre a forma de sacralizar. É. E de tempo em tempo tem que renovar essa energia dele. Qual que é, então, vamos falar de um outro instrumento sagrado, que é o aparelho que o senhor se utiliza para falar comigo. Isso. O corpo humano precisa dessa sacralização constante, mensal ou... Precisa. Não constante. Ou anual, como é que fala? De acordo com o equilíbrio energético que ele tenha. De cada um? De cada um. Isso é individual. Tem muitos filhos. Existe um ritual no Candomblé que se você faz a iniciação, com um anado se você faz a confirmação, com três anados se você faz outra obrigação e com cinco anos você faz se for necessário. Se você ainda não entrou em sintonia e afinidade com esse orixá. Se você já entrou, não precisa. Se você vai para sete. E no sétimo ano você está liberado. Você já é tido como um babalorixá. Olha. Já é tido como fechou um ciclo de sete. A iniciação é apresentar você a essa energia. Claro. Um ano é confirmar essa energia. Você sentiu, você sabe que ela existe. Uhum. Você confirma. Com três anos, você adiciona essa energia às suas duas outras. É o seu ternário. Ah. E com sete anos, você completa esse ciclo de ensinamento que você tem que aprender. Oh. Por isso que nós falamos, muitos falam assim, a carta de euforia. É isso? Certo. Mas não é que você está fora, preso, não é isso. Não é isso. É no sentido de você agora caminha com as suas pernas. Aham. A entrega da peneira para você para o filho que faz 7 anos, significa isso. Ai. A partir de agora, Xuxê anda com suas pernas, sua consciência. Tudo que eu podia fazer de ensinador para Xuxê, eu fiz. Agora é Xuxê. Mas a pessoa vem aqui com a intenção, então, de aprender tudo isso. Tem que ser. Certo, mas daí ela diz assim, bom, então eu vou entrar no candomblé. Só que depois que entra no candomblé, ela fala, ah, eu tenho que limpar o chão também? Não vai só eu aprender? E por que não? Ah lá. E por que não pode limpar o chão? Então, porque ela disse, se for para limpar o chão, eu limpo da minha casa. Ah, na casa também. Ah lá. A mesma limpeza que você tem no casuário, tem que ter na casa, porque aqui também é sua casa. E essa formação que vocês passam inclui a humildade. Isso. Uhum. Você ser grande e fazer um varredor não vai deixar de ser grande. Não. Fazer um lavador não vai deixar de ser grande. Não. Muito pelo contrário, vai mostrar humildade. Vai. Não é isso? É. Não é porque o médio é o dirigente que não vai fazer nada. Claro. Ele que tem que dar o exemplo. Isso. Saber fazer. Sim. Como é que você vai mandar fazer uma coisa que você não sabe? Mas o dirigente diz assim, eu não vou limpar o chão, eu tenho meus filhos. Isso está errado. Está errado? Mas ele vai falar, vão perder o respeito. Não perde. Respeito é uma coisa que se conquista. Claro. E quando você conquista uma coisa, você não perde. Uhum. Se perdeu é porque não conquistou. Isso. Porque não tinha. Mas então, se perde se você não fizer. Uhum. Porque quando você sabe fazer, você vai fazer um ensinador. Precisa no trabalhador. Você mexe nesse aparelho. É. O meu médico não sabe mexer nesse. Não. Se você não ensinar, ele não vai saber. Não. Agora, como é que ele vai aprender? Vendo se você fazer. É. Não é assim? Sim. E aí, quando você tiver confiança, você vai entregar na mão dele para ele fazer. É. Porque você tem confiança. Claro. Daquilo que você ensinou. Sim. É a mesma coisa no trabalho espiritual. Mesma coisa. Mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que cheguei aqui hoje, quero ouvir falar do candomblé, tirando o fato que mata os bichinhos, que muita gente não concorda. Isso. Eu cheguei aqui e falei, ah, eu quero... Porque não mata. Não mata. Não mata. Não... Esse termo matar é o que faz aí fora. Ah. Tá bom, sacrifica. Ritualiza. Sangra. Ritualiza. Ritualiza. Ritualizar, por exemplo, é cortar a cabeça. Tá bem. Como é que você vai comer vivo com a cabeça? Não, mas quando dizem assim, se referem ao uso do sangue... Você come carne? Não. Você come frango? Frango, sim. Isso. Mataram, não mataram? Não. Ou você come vivo? Não, come vivo. Então, alguém matou. É. Só que cá é diferente. É. Nós não compramos pronto, morto. Porque para nós, morto não serve. Ele tem que vir vivo. Aham. E esse vivo pedir licença àquele espírito. Pedir permissão a ele para usar aquela energia que está ali. Olha. E aí sim se faz o sacrifício. O sudidé. Então, normalmente a pessoa que critica... É aquela porque que mais é conhecedor. É aquela que também compra quilos e quilos de carne no mercado e é contra o sacrifício do animal. Como? Não come vivo. Mas morreu não come folha. A folha não tem vida? Sim. É a mesma coisa, filho. Mas eu digo, a pessoa coloca 1 quilo de carne no prato no dia de churrasco e aí critica o candomblessista que cortou a cabeça de um bichinho. Mas aquele bicho que ele cortou a cabeça é a mesma carne que ele está comendo. Então... Tá certo, é uma hipocrisia de cada um, tem que resolver. Bom, então a pessoa passou desse nível de associar o uso do sangue com um lugar que só trabalha espírito zombeteiro. Agora vai dizer, o que está errado nisso? Uhum. Você quer fazer um conquistador de um arabo de saia. Uhum. E aí você vem a Exu e dá um galo para Exu. Pé dois. Isso está errado. Ué. Isso é erro. Isso é erro. Por quê? Porque não se faz isso. Você sacraliza uma coisa para o sagrado, não para o profano. Uhum. Isso é profano. Profano. Você não precisa do galo para conquistar. Você não tem sua coisa pessoal. É. Sim, esse não conquistar porque não tinha que conquistar. Não tinha. Então esse está errado. Está errado. Aí sim eu concordo. Mas fora esse não. Não. Não. Tá certo. Então vamos lá. Cheguei aqui e... Numa casa de candomblé, já superei esse preconceito sobre o animal, porque faz essa ligação, pai, de animal e sangue isso. Com a manifestação do espírito zombeteiro e sedento. Ritual satânico. Isso, por que tem essa ligação? Porque isso foi a igreja que botou. Mas não, o demônio não precisa do ectoplasma do que bicho? Que demônio? Demônio não. Não existe, meu filho. O espírito zombeteiro. Né? Existe, só existe se você der a oportunidade. Ele tem essa sede pelo ectoplasma? Não. Não é assim? Não, se você... O ectoplasma... Onde está a maior fonte de zombeteiro? Nesses, como se fala? No puteiro. Batedouro. Ah, no abatedouro? Esse, porque lá não tem sacralização nenhuma. Oh. As galinhas entram penduradas pelas pernas, né? Esse passa pela água quente e já sai morta, sem pena, sem nada. Sim. Ali sim. É uma maldade também com o animal. Esse. Agora, você pedir licença, você cantar para esse animal, sacralizar e dizer, sua carne vai servir para alimentar meu corpo e meu espírito. É. O seu sangue vai trocar uma energia que eu estou precisando, energia vital, para esse filho, para fazer essa coisa, para esse filho caminhar, para ter um caminho que ele está necessitando desse, e depois fazer para pouco desse animal, isso não é matança. Não é matança. Isso é alimentação. Olha. Você só está alimentando o corpo e o espírito. Que jeito que o sangue age para alimentar o espírito? Isso. O sangue é uma energia vital, não é isso? É circulação, sim. É o líquido, é a forma líquida. Isso. E é usado esse plasma para dar movimento, para dar ação. Uma angola, uma galinha da angola, sabe o que é? Sim, então, uma angola, esse, se você ver, pode ver que ela voa, ela tem movimento, ela vai para o lado, ela não fica quieta. Não. É esse movimento que às vezes o fio na vida está precisando. Tá. E aí se tira essa energia e se tenta colocar na aura desse fio, pedindo a esse animal que passe isso para o fio. Nossa. É esse que faz. Mas aí vão dizer assim, vocês estão tentando facilitar a vida dele, ele que conquiste as coisas que ele quer sem ficar com essas ajudinhas. Não, meu filho, não é só isso. Aí você fala ajudinha, não é ajudinha. Fala. Aí é que eu digo, ajudinha é quando você quer conquistar o rabo de saia. Ah, que aí faz isso para conquistar o rabo de saia. É um momento de saúde mesmo. Esse, o filho está doente, espiritual, doente material, e precisa dessa energia. E vocês pedem licença por orixá também, né? Também. Não faz um negócio assim, porque não. Sim. Não, tudo é designado por si. Tem autorização espiritual. Inclusive, tem fios que entram cá e o orixá diz que não é para fazer nenhum cortador. Ah. Porque aquele fio não precisa. Olha. Não tem fio feito na casa que não foi levado Mas nada? Quem não precisa é porque ele é melhor que os outros? Não. Ele não depende daquela energia, ele depende de outra. Aquela energia só vai ser desperdiçada. Aham. Então se faz a outra. Tem a outra forma de fazer. Claro. Existem três sangues na natureza. Vamos ver. O sangue branco, o sangue verde e o sangue vermelho. O sangue branco vem do calcário. Ah. O sangue negro vem do ágio, vem do carvão. Ah. E o sangue. Olha, tem os outros dois sangues. Tem. A sua saliva, essa cá, é uma forma de sangue. É um líquido que sai. Certo. Muitas das vezes, você manda você sacraliza o assentamento de Exu, botando um marafo na sua boca, fazendo assim para um lado e para o outro e jogando em cima dele. Porque está colhendo o que do seu? Saliva. A sua saliva. O que contém essa saliva? Que hoje já é estudado e já se sabe. É. Toda a sua vida. Olha. Por ali se conhece quem é. A história do DNA. Esse. Uhum. Claro. Então quem está ouvindo é protetor dos animais, é contra matar o bichinho. E aí vai dizer isso para o senhor, mas então, eu sou contra. Então deveria ser contra lá nesses, né? No abatedor. Esse que faz assim. Que é realmente onde maltrata. Esse que deveria, a população ia ficar morrendo de fome. É. Porque mata a planta. Isso. O feijão, para você tirar, tem que matar. É, claro, claro. Então, não há como substituir o sangue para não maltratar os bichinhos, porque não existe um maltratar. Não. Eles estão servindo um propósito, o espírito da natureza que cuida daquele egrégora, o espírito do grupo, já está ciente que ele vai ser usado para aquilo. Foi permitido. Foi permitido e foi feito. E somou na vida de alguém. Isso. E não somou para facilitar a vida dele. Não. Para ele ganhar mais dinheiro. De forma nenhuma. Para ele... Esse tipo de coisa. Foi para curar uma deficiência ou física por conta de uma doença ou espiritual por conta de uma... Uma doença também. Doença espiritual. Você sabe, meu filho, 80% dos que estão internados como doido é espiritualidade. É? É. É uma travinha que escapou. Isso. E às vezes isso dá para segurar essa travinha. Dá. E a pessoa consegue controlar daí. Isso. Vai ficar um eterno controle. Uhum. Que uma vez que desencaça, você bota de novo, mas tem a facilidade de sair. Entendi. Claro. Então aí tudo isso é um reflexo da falta de conhecimento da sociedade. Isso. Que até hoje se preocupa só com entretenimento e próprio umbigo. Isso. Ah, mas não acontece também que eu vejo, às vezes, até o povo próprio da religião mesmo, criticando a religião e dizendo isso não precisava mais, nem isso precisa mais, já estão numa nova moda aí. Aí isso você falou, cadê a tradição? Cadê a tradição? A Umbanda ela tem que se renovar a cada dia, mas não fugir da tradição. Certo. O candomblé se renova, mas não foge da tradição. Não foge. Não pode. Na Umbanda, por exemplo, não se usa matança. Não pode usar. Matança fazer o corte para respeitar. Não pode. Na Umbanda não pode. Não pode. Mas e se eu cortar para colocar uma cabeça com uma cabeça de frango preto, galinha preta, com tudo o sangue dela no alguidar, para dar para o Exu? Por quê? Ah, cada um vai entender que ali tem a sua própria magia, a casa vai dizer. Não, vi. A Umbanda não faz isso. Não faz, não Umbanda usa sangue para nada. Não. Claro. Umbanda não usa trabalho, não usa ebó, não usa isso. Mas, pai, uma pergunta. Na Umbanda também não tem gente que tem deficiência no espírito e doença no espírito e no corpo, igual tem no candomblé? E porque tinha necessidade, por isso que a soma é importante. Porque tinha necessidade de chegar a esse ponto, esse zelador da Umbanda tem que ter a consciência que aquele filho tem que ser encaminhado para uma outra nação. Para o candomblé, por exemplo. Para o candomblé. Se ele tiver isso na casuada dele, se ele tiver essa licença de fazer... Os dois, ele está fazendo uma soma positiva. Positiva. Mas se não tem isso na casa dele, só tem Umbanda, ele pode mandar para o vizinho? Se ele confiar, ele pode. Porque o que ele quer é o bem dele. Se você tem um candão, seu filho, se você vai num casaco e ele não resolveu, você deve outro. Leva. Não é assim? É. Então, ponto. Mas por que o senhor falou se ele confiar no candomblé não é bom? É, mas confiar na casa. Não, então a casa do candomblé não é boa? Nem todas, filho. O que faz uma você casa do candomblé? Tem que ver a tradição daquela casa. Tradição? A raiz da casa. Qual é o propósito daquela casa? Ou seja, se não for na agulha e não for quieto, não é bom. Não, é boa. Ah. Todas as nações são boas. Todas as nações. Ah, quem conduz a nação é que às vezes não é bom. O que faz uma casa não ser bom? Como é que o cara indica? Como é que o cara descobre que uma casa não é boa? O excesso da vaidade. A certa rigidez boba, que não precisa. Como se fala assim, você chegar a ser humilhado. Um bando de candomblé não é para isso, não é para humilhação. Mas hierarquia é sério o negócio. Hierarquia é uma coisa, humilhação é outra. Certo. Não é assim? Sim. Você vai entrar num palácio, você não precisa entrar se arrastando. Não, senhor. É só saber entrar, pedir licença. É. Então é isso. Claro. Se você vê isso numa casa, não serve. Certo. Mas vamos dizer assim, para descobrir alguma coisa em algum lugar, você tem que fazer uma pesquisa. Esse. E tem hora, que você. Uma hora que eu estou doente, eu não tenho tempo de fazer pesquisa. Eu tenho que ser curado. Isso. Você vai ser curado. Por isso que muitas casas sobrevivem. Porque não se tem esse conhecedor. Ah. Se você vai numa casa que é só Umbanda, e ela for amiga de uma casa que é candomblé, e o que ela não puder resolver lá, ela sabe que aquilo não é dali. Então ela vai encaminhar. Encaminhar. Esse encaminhamento, quando a gente faz, se eu sou da Umbanda, eu sei que o candomblé não trata com trabalho de atendimento ao público, ao consulente. Como é que eu vou mandar isso para o candomblé, se o candomblé tem o foco principal... fortalecer os médiuns da casa. Isso. Como esse filho vai se tornar um médium da casa, para poder ser fortalecido. Ele vai dar a sua iniciação. Mas então daí ele tem que passar por tudo isso. Isso, passar por tudo, se for necessário. Claro. Muitas das vezes ele precisa só ir, fazer uma coisa e voltar. Voltar. Isso. O medo de quando um pai de santo encaminha para o candomblé, que o menino que foi lá e não tem dinheiro, vai gastar muito dinheiro? Porque diz que no candomblé tudo é cobrado. Nem tudo, meu filho. Aí você está fazendo um generalizador. Isso, porque o povo faz, né? Esse. Uhum. Mas não é assim. Não é assim? Não, tem que procurar um lugar sério. Onde for sério, que os bujos lá, falar para o zelador que tem que ser feito, o zelador vai fazer um arrecadão, vai fazer e vai fazer a coisa. Ah. Se não puder botar 10, vai botar 1. Que vai funcionar da mesma forma. Claro. Nossa, então o candomblé não é fechado só para os participantes? Não. Se a Umbanda não consegue resolver, precisa da ajuda do candomblé, pode mandar igual. Quantos filhos eu boto dentro do roncó e não é filho da casa? Roncó é o quê? Roncó é um espaço sagrado onde se faz essa iniciação. E o senhor coloca para quê? Para dar reforço, ah. Para ele se encontrar com ele mesmo, com o seu orixá. E depois que ele faz esse encontro, ele pode seguir o caminhado dele. Mas isso daí a gente chama de ficar preso num quarto escuro? Não. Não, você vai ficar preso dentro de Xuxê. A maior prisão é dentro de Xuxê. Ali o Xuxê vai se libertar. Certo. E dentro do Roncó, então, tem toda uma estrutura pensada para trabalhar as energias da pessoa. Daquele que está entrando. Não é só igual a mãe que tranca no quarto? Não. Para começar, nem é ficar trancado. Não, né? É ficar trancado. Não. É ficar recolhido. Recolhido. É tirar você do meio para que você possa se encontrar. Se encontrar. Como é que você vai se encontrar se você convive diariamente com a perturbação, com os problemas, com a vida cotidiana? Certo. Eu tenho que tirar você daquele meio e botar lá. Certo. E cuidar de você ali. Cuidar. Cuidar. Então o diferencial do Roncó com o quarto de castigo é que ali tem alguns espíritos específicos, especializados, cuidando das energias deles. Isso. Vai ser tratado. Vai ser tratado. Vai ser cuidado ali. Claro, então existe essa diferença. Existe. É igual você fazer um retiro espiritual. Um retiro. Ou seja, aquela sala do Roncó, a gente estava falando sobre sacralizar, está sacralizada. Sacralizada. Sacralizada ali. Sacralizada. Oh. E ela se renova a cada fio que entra. Ah. A cada fio que entra, ela se renova. Porque a energia dele agora chegou na casa. Peixe. E agora a casa que tinha uma cor 9 tem a cor 10 agora. Isso. Ah, é mais de uma cor. Olha. Claro. Tá certo. Então, o pronto. O Roncó é como se fosse o ventre. Olha. Você vai renascer para você mesmo. Renascer, é. É o renascer. Nossa. Isso tem um tempo. Não pode ser de um dia para o outro. Não pode. Não. Se você não consegue se desligar da sua vida material num dia, você tem que se desligar. E quantos dias que é? Vai depender de cada um. O Búzio que vai dizer. 7, 14 ou 21. Ou seja, que incorporado também pode dizer. Precisa ficar 3 dias. Precisa ficar 3 horas. Já sabe, já. Isso. E aí ele fica. Então a gente deixou claro aqui também uma coisa. Quem está na Umbanda não precisa ter esse receio do candomblé. Não. Não precisa ter receio de nada. Porque tudo parte do ser humano. Tudo o quê? Parte do ser. Basta? Parte. É do parte? Aham. Então não tem que ter medo, tem que ter conhecimento. Ah. Não medo. O medo é um grande mal, você sabia? É. Porque se eu tenho medo de dar um passo, eu deixo de caminhar. Se você não deixar o seu candango tentar se levantar, é cair, se levantar de novo, ele não vai andar nunca, se não você vai. Só carregar no colo. É. Não é assim? É. Então não tem que ter medo. Não tem. Tem que enfrentar o medo. Certo. O senhor falou que a Umbanda não faz, não usa do sangue. O candomblé usa. Puxa. Mas a Umbanda deve ter um seu próprio jeito de curar, igual o candomblé cura. Faz. Senão o candomblé seria especial. Isso. É a forma de culto que é diferente. Então na Umbanda não usa sangue. A Umbanda, ela é usada pela espiritualidade para o atendimento. Ah. Isso, para fazer o atendimento. Para vir o fio cá e fazer, como se fala, entender o que está passando. E, se for possível, acertar esse passo. Ah. O candomblé fica que quer renascer, que precisa renascer. Entendeu? Que Sim. vem com uma missão dessa. É. Isso. Renascer. Renascer. Então tá.